Desde o princípio, a trajetória da vida sempre foi sofrida. Desde os tempos de nossos ancestrais até os dias de hoje. Infelizmente somos oprimidos pelo sistema preconceituoso, poderosos, gananciosos, e pela decadência exagerada e conturbada de nosso país. Graças ao nosso grandioso Deus e ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que ilumina nossa mente com alto poder de periculosidade, com sua força ativa, seu Espírito Santo, para que possamos enxergar através de nossos olhos e a energia imposta sobre nossa alma, os perigos e ameaças impostos pelas serpentes do mal, que tentam através da inveja, calúnia, injúria e difamação enfraquecer o elo da nossa corrente e afastar da nossa consciência o nosso objetivo, o nosso ideal. Mas apesar do mal, herdados por nossos primeiros pais, Adão e Eva, temos ao nosso redor pessoas com pensamentos positivos que acreditam em nosso potencial e na grande força exercida por toda a nossa fé. Exemplo, Dona Dorilda, que me mostrou como ser um lutador de verdade. Apesar das provações impostas por Satanás através de mim, nunca se deixou derrotar, fraquejar. Sempre teve força, coragem para enfrentar a tudo e a todos, para resgatar seu filho das garras da morte, da droga, da cadeia, do inferno, do crack. Lembro de quantas vezes sofreu, lembro de quantas vezes chorou, mãe. Lembro de quantas vezes as lágrimas escorreram em seu rosto. Lembro de quantas vezes em prantos dizia que apesar de tudo me amava. Mas eu não acreditava, não dava valor pro seu amor e pra sua dor. Ainda lembro, mãe, jamais vou esquecer, de quantas vezes arriscou sua vida na calada sombria da noite, nos perigos das almas noturnas, tentando salvar a minha. Lembro de como era boa a minha infância, de quando jogava bola, brincava com as crianças, de quando fazíamos jantares à luz de velas, só eu e você, só eu e você, só eu e você. De quando passeávamos juntos, nos divertíamos. Ah, como era bom, mãe. Mas infelizmente são só lembranças. Das palavras do apóstolo Paulo eu ainda lembro. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, ah, é esse que pratico. Jamais vou me esquecer do que sempre me dizia, mãe. Más associações estragam hábitos úteis. É tarde pra pedir perdão, minha mãe, mas Deus sabe do meu coração e sabe da minha alma. Graças a Ele, as marcas impostas pelo tempo, pelo sofrimento em seu rosto, não levaram você eternamente pra longe de mim. Graças a Ele e a você, meu sofrimento teve um fim. Hoje eu tenho certeza, mãe, que me ama e que sempre me amou, e que com certeza aprova com muito orgulho minhas atitudes hoje. Hoje eu sou duas vezes mais forte, pois me livrei das drogas e dos caminhos sombrios da morte. Seu esforço, sua luta, merece mais do que agradecimento, lágrimas e joelhos no chão. Hoje em dia, dou a minha vida pra salvar a sua. Te peço perdão, mãe, por noites em claro, grupos de apoio, psiquiatras, remédio tarja preta pra amenizar a depressão, e por essa máquina cravada em seu peito pra reavivar seu coração, esmagado pelo sofrimento que causei em sua vida. As lágrimas que rolam em meu rosto ao escrever esse depoimento não se comparam em nenhum momento a toda sua desilusão e a todo seu sofrimento. Mas te peço de todo meu coração, mãe, perdão, perdão. Continue sempre com essa coragem, com sua força, com sua fé. Nunca se deixe abater, mantenha sempre a cabeça em pé. Nunca se deixe abater, jamais, de qualquer maneira, pois seu sangue corre em minhas veias. E com a força exercida por sua coragem, com muito ardor, seu exemplo foi dado, mãe. Sempre serei um lutador. Jamais se esqueça das palavras de Isaías: não tenhas medo, pois Deus está contigo. Não olhes em volta, pois Jeová é teu Deus, é o nosso Deus. Ele vai fortificar, vai realmente te ajudar, vai deveras segurar-te com sua direita de justiça. E eis que ficarão envergonhados e humilhados todos os que se colocam contra ti. As pessoas que têm altercação contra ti ficarão como nada e perecerão, e perecerão. Por isso, mãe, pode acreditar, eu renasci das cinzas, tô de pé, vivendo e vivão, graças a você e a sua enorme fé. Não há palavras pra me desculpar, mãe, só sei que pra sempre te amarei. Nunca é tarde pra recomeçar. Te peço perdão, perdão, perdão. 2010, Doug Brau, Facção Revolucionária do Sul. Pode crer, família, facção, Lady D, aliado, Duda, de coração, irmãos. Ao meu lado.